partidos políticos. Assista logo após Bande. Os contatos internacionais para as outras cidades onde nós. Bom domingo. Boa sorte. Saúde a todos vocês. Beijo suas mãos, vovó. E a criançada toda que adora o tio Pedro. Muito obrigado a vocês, meus anjos. Estão convocados para a festa da vitória. Quero abraçar todos, todos. Lá no Ibirapuera. Nós vamos fazer o Natal dos Pobres de Ano no Ibirapuera, se Deus quiser, com o seu voto. E outra, quero agradecer aos crentes, albertistas, católicos, espíritas, adventistas, testemunhas de Jeová, batistas, Brasil para Cristo, Caminhos da Vida, todos eles, agradeço o apoio que estão me dando, sincero, defendendo a moral dessa cidade, o candidato moralizador. Vejo o número de mães solteiras, de noivas grávidas. Moços, respeitem nossas moças, porque nossas mães também foram moças. Sempre no meu coração, Pedro ganhou a eleição. Chegou a hora de eleger o prefeito, homem é que pouco para ficar. São Paulo inteira vai votar no povo. Gastar. Nunca na história de São Paulo o governo gastou tanto na campanha política. O governo usa a máquina do Estado gastando bilhões de cruzeiros, enquanto o povo passa fome. Governador e seu candidato perderam a vergonha. Pelo que estamos vendo, o circo é o mesmo. Só mudaram alguns artistas. Basta de falsidade. Essa cidade tem dono e o dono é você. Procuramos levar uma mensagem séria. Eu e o Renato Barufaldo, meu filho. Agora... O julgamento é seu, meu fã. Conto com você. Vote no número 22. Rui Couto. Número 22. Rui Couto. Partido Liberal. Número 22. Partido Liberal. Rui Couto. 22. Faça um X. Número 22. Rui Couto. Muito obrigado, povo de São Paulo. Grande comício de encerramento da campanha de Fernando Henrique vai ser aqui, na Praça da República, no dia 12, terça-feira, às 5 da tarde. Venha participar do grande comício da democracia. A partir das 3 horas da tarde, 6 passeatas vão partir da Praça Roosevelt, do Largo da Pólvora, do Largo Santa Ifigênia, do Largo de Santa Cecília, da Câmara Municipal e do Jardim da Luz, em direção à Praça da República. Pinte uma faixa e participe do grande comício. É isso aí. Será aqui na Praça da República, bem no coração de São Paulo, o grande comício da vitória de Fernando Henrique para a prefeitura. A presença de mais de 100 mil pessoas consagrará a grande vitória de Fernando Henrique para a prefeitura. E para isso, companheiros e povo em geral, nós convidamos a todos. Vamos festejar juntos. Dia 12, às 17 horas, terça-feira, aqui na Praça da República. Fernando Henrique esteve na FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, para um debate com os estudantes. Aqui, muitos tomam as coisas como se brincadeira fosse, mas nós, os que já estivemos alguma vez na UFAM, os que já vimos gente torturada, os que vimos gente que morreu, os que vimos gente brasileira no exílio, na miséria, nós não tomamos nada disso como brincadeira. Nós vemos simplesmente jovens, provavelmente com boa fé, não medem mentir, não sabem ver o que nós vimos em outras épocas. E se esquecem que na Alemanha nazista também foi assim. Que no começo tudo parecia ser brincadeira e que ninguém tomava a sério. E que ninguém tomava a sério o que um pintor de paredes, não quadros, dizia na época. E que ninguém tomava a sério quando esse pintor ia para a cervejaria de Munique se embebedar. E que esse homem matou milhões de seres humanos no fanatismo e chegou à loucura. Os homens que me perdoam, mas eu vou falar para as mulheres. Sabe por quê? Porque mulher é que tem intuição, não é? E eu vou falar da minha intuição. Eu vou votar no Fernando Henrique. Eu vou votar com o meu coração, com a minha intuição. A intuição não é uma coisa ingênua, não. A intuição é aquela coisa de mãe, aquela coisa de mulher, aquela coisa do eterno. Eu procuro num prefeito segurança, eu procuro num prefeito uma retidão e uma honestidade. A minha intuição aponta para o meu registro. Eu sei que as mulheres estão me entendendo. E eu sei que já tem uma boa parte de homens também estão me entendendo. Já tenho o meu registro. Dando prosseguimento à sua participação na campanha eleitoral, a professora Ruth Cardoso, esposa do candidato Fernando Henrique, participou da festa de confraternização do departamento feminino do Esporte Clube Corinthians. Ruth Cardoso foi presenteada com uma flâmula do clube. Fazer campanha é uma coisa difícil, muito mais difícil do que a gente andar acompanhando o candidato. É participar de uma série de atividades, é realmente militar no partido, pensar no que a gente vai reivindicar como mulher também, e tocar tudo isso e ao mesmo tempo conseguir votos para ganhar a eleição, porque a gente acredita que essa eleição é importante, e que o candidato é bom, e que ele vai realmente implementar uma série de medidas que são importantes para as mulheres em geral. Temos um exemplo. E quando as mulheres dos bairros de São Paulo, as donas de casa, fizeram um grande movimento contra a caristia, isso teve uma repercussão nacional. E como foram tratadas essas mulheres que conseguiram 1 milhão de assinaturas contra a caristia ao governo, ao tempo do governo Figueiredo? Elas foram destratadas em Brasília. Não foram recebidas por nenhuma autoridade. Foram destratadas, foram humilhadas em Brasília. Enquanto isso, eu estabeleceria uma comparação do novo governo do PMDB no que tange, no que diz respeito ao tratamento da mulher. Aqui em São Paulo, o governo do PMDB estabeleceu o Conselho da Condição Feminina, presidido por uma mulher, para defender os interesses da mulher. A nível nacional, foi criado pelo presidente Sarney o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Aqui em São Paulo, novamente, foi criada uma Delegacia da Mulher, onde a delegada é uma mulher, a escrivã é uma mulher, todas as autoridades policiais são mulheres. Houve uma repercussão nacional dessa delegacia da mulher, onde a mulher, além de ter a proteção da lei, é respeitada. Este é o tratamento dispensado pelo PMDB, pelos governos do PMDB à mulher. Nós temos nos nossos quadros uma quantidade imensa de mulheres, grandes lutadoras da causa democrática. Por isso, neste instante, eu peço à dona de casa, à estudante, a profissional liberal, a funcionária pública, a todas as mulheres de São Paulo, que entrem nesta luta que é do interesse do futuro de São Paulo, do futuro do Brasil, com a eleição do Fernando Henrique Cardoso, com a vitória do PMDB, para que nós possamos executar a grande luta de igualdade da mulher em São Paulo e no Brasil. E aí, pessoal, como está animada a Festa do Pique? E ainda vai ficar melhor. A Festa do Pique vai até às 6 da tarde. Oi, pessoal. Aqui é o Borghetti, suponeiro lá do sul. Chega pra cá que a Festa do Pique tá um barato. Olha só o pessoal que vai estar comigo. Vamos lá ver o pessoal que vai estar com o Borghettinho hoje. A seguir, vocês vão ver ainda, dá tempo de vir pra cá. Loborges, Beto Guedes, Placa Luminosa e Grupo Tarancon, Papá de Belém, Conjunto Santa Cruz, Naim, Lulu Santos, Léo Jaime, Metrô, Leros, João Penca e seus nequinhos alestrados, Titãs, Rita Lee, Blitz, Cucu Liberato, Antônio Marcos, Rosemary, Elquior, Dom Zé, Amelinha, Carlinhos Vergueiro, Célia, João Nogueira, Beto Carvalho, Arthur Moreira Lima, Zizi Posse, Djavan, Cleiton Inquedir, Gilberto Gil, Chico Buarque de Holanda, Ivan Lins e Milton Nascimento. Vem pra cá, a Festa do Pique, ao lado do Campo de Marte. Nós esperamos você. Vai ganhar. Companheiros, boa tarde. Estamos aí mais uma vez para reafirmar de que explorados unidos jamais serão vencidos. Se conscientize de que você é um explorado, como eu sou explorado, nós somos explorados. Quer dizer mais que a Federação da Corrupção está campeando em São Paulo quando seus candidatos a prefeito, postados para buscar lenitiva eleitoral, acaba de serem vendidos, comprados pelo candidato do PMDB, pelo candidato de Paris, pelo candidato de Nova York. Tem assim uma confederação, que é a confederação daqueles que se venderam também ao Jânio Quadros. Estes candidatos, como Suplicy, são todos denunciados pela Nova República, e não é essa Nova República que Tancredo Neves pensou e criou mais vezes. É a própria corrupção entrando nos campos e nas ruas e na Avenida de São Paulo. Proteste contra o Armando Correa no dia 15 de novembro e muito obrigado. Pode mais ficar nas mãos da corrupção, da cobrança, dos marginais e da preguiça. Chegou a hora da honestidade. São Paulo precisa de proteção e muita segurança. Vassoura neles. Acabe com a corrupção, com a comilança, com a preguiça que param a nossa São Paulo. Esse poder está em suas mãos. Limpe nossa São Paulo. Veja como é fácil. Na hora de votar, faça um X no primeiro quadradinho da cédula, número 14, Jânio Quadros. Você votou pelo fim da nossa São Paulo. Use bem sua arma. Vote no 14. Jânio Quadros já é o primeiro. E como eu prometi, preocupado com os problemas de segurança coletiva e individual, quero, direto e indiretamente, vão criar e instalar a Secretaria de Defesa Social, que, de acordo com o organograma que vive o povo, cuidará de protegê-lo e assegurar a sua paz, todos os setores, através dos diversos departamentos que integrarão essa secretaria e cobrirão todos os setores do município, com vistas à segurança. Para tanto, o titular dessa pasta terá assessoria técnica e jurídica da Polícia de Segurança Municipal, subordinada diretamente ao secretário, se desdobrará em diversos departamentos, sem prejuízo de contar com a assessoria de polícia e com o Ministério Público. Os departamentos são de estatísticas criminais e processamento de dados, Corregedoria Geral do município, Departamento de Trânsito, Departamento de Menores, Departamento de Engenharia na Segurança Pública e Departamento de Proteção ao Consumidor. A Corregedoria Geral terá dois serviços, o de sindicâncias e o dos inquéritos administrativos. O Departamento de Trânsito terá dois também, o de Engenharia de Trânsito e de Tráfego e de Computação de Multas. E o Departamento de Menores, por sua vez, terá dois serviços igualmente, o de Menores Infratores e o de Triagem, Reeducação e Tratamento. A criação dessa secretaria encontra inteiro respaldo na própria Constituição Federal, artigo 15, que assegura a autonomia municipal e admite que o município cuide da organização dos seus serviços públicos locais. Não há, por outro lado, nenhuma restrição na Constituição do Estado e na lei orgânica do município. Essa polícia para a cidade, com proporções como a nossa, deverá ter, no mínimo, como número ótimo, cerca de 10 mil integrantes, dos quais 1.000 serão mulheres. Eu me proponho adestrar com rapidez e eficiência 5.000 policiais, o que incluirá 500 mulheres. Esse adestramento far-se-á no estádio municipal do Pacaembu. Não faltando instrutores de alta qualificação, reformados da polícia militar e da extinta e saudosa Guarda Civil. Bem, quando se trata da Guarda Civil, nada melhor do que mostrar o seu uniforme, o saudoso uniforme. Saudoso porque é saudosa guarda. E o uniforme que eu desenhei para as mulheres. Estranho muito que o candidato do governo não ache essa polícia necessária. Talvez porque ele tenha outra porta na sua casa. Muito obrigado, senhores telespectadores. Chega de indecisão. São Paulo de hoje, onde tudo falta. Falta assistência ao menor. Falta controle nos transportes urbanos e no trânsito. Falta canalização de córregos. Faltam creches. Falta segurança. Nesta cidade falta Jânio Quadros. Nunca mais jogue fora seu voto. Eu disse, nunca mais jogue fora seu voto. Chegou a hora da honestidade. Vote assim e eleja Jânio Quadros. O prefeito que São Paulo precisa. Pra acabar com a corrupção. O povo vive na tranquilidade. Em São Paulo ninguém tem mais segurança. Minhas amigas e meus amigos, o momento é muito sério. O PDT sabe que com sua força e seus votos pode decidir essa eleição. Por essa razão reuniu-se, consultou as bases e resolveu retirar a candidatura de Ademar de Barros Filho e de Davi Leller, que sou eu, e apoiar Fernando Henrique, número 15, para prefeito. Nós apelamos a todos os trabalhistas e socialistas sinceros para que juntem as suas forças e com toda a garra e disposição de que são capazes, avancem nesses últimos dias e trabalhem com toda a força para darmos a vitória a Fernando Henrique, que é também, para nós, o começo da grande caminhada que vai levar o nosso líder nacional, o maior líder popular do Brasil neste momento, que é Leonel Brizola, à presidência da República. Portanto, Fernando Henrique para prefeito e Leonel Brizola para presidente. Essa é a nossa meta, esse é o nosso ato. Eu sou José Roberto, do Partido Socialista Brasileiro, que repudia os regimes autoritários. Nós somos favoráveis a uma democracia efetiva, não só para votar, mas para participar, pois é preciso que o trabalhador que constrói a riqueza dessa nação participe dela. Queremos aqui repudiar o salário mínimo de fome da nova república. Eu gostaria de perguntar, será que o senhor Sayad viveria com 600 mil cruzeiros? Sou Mário Tadeu, segundo secretário do Partido Socialista Brasileiro, que traço a solidariedade a todos os trabalhadores assalariados e ao funcionalismo público, subscrevendo as seguintes reivindicações. Primeiro, a trimestralidade. O segundo, a reposição salarial. O terceiro, a redução da jornada de trabalho semanal para 40 horas. E quarto, o fim da despedida sem justa causa, como primeiro passo para que se obtenha a estabilidade. No dia 15, conclamamos todos a que votem no candidato da democracia. Eleitor de São Paulo, agora tudo depende de você. Está em suas mãos, na responsabilidade do seu voto, o poder de impedir o continuismo inoperante que a candidatura do governo representa. Está em suas mãos evitar que se repita a desilusão de 1982. Eleitor de São Paulo, vamos juntos abrir novos caminhos para São Paulo, através da renovação política, através da democracia cristã. Peço a você, no próximo dia 15, neste dia decisivo, o apoio do seu voto e a força das suas esperanças. Eleitor de São Paulo, fiz a minha parte. Peço agora a você que faça a sua. As más opções, a menos pior, eu prefiro escolher por aquilo que você crê realmente bom. Você prefere escolher pelo que retrocede, pelo que fica parado ou pelo que avança? Pelo velho ou pelo jovem? Pelo passado ou pelo futuro? Em 15 de novembro, podemos atirar a cidade outra vez pela janela. Do oitavo de secundário, é o mesmo. Podemos escolher para começar a ganhar. Podemos fazer o nosso voto, um voto inútil ou útil, para o futuro, para o que nasce, para o que avança, para o que é jovem. Em 15 de novembro, fazemos o nosso voto um voto de futuro, um voto de esperança com PH19. Um voto livre e corajoso para fazer de nossa cidade uma cidade nova, uma cidade humana. E venha conosco, amigos, simpatizantes, filiados, participar da Boca de Urna, dia 15. Passem pelos nossos locais e vamos nos organizar. Para todos vocês, paz, força e alegria. Você já pediu pro seu pai votar no nosso? Faça um X no 11º quadradinho da cédula única e me eleja o 11º prefeito de São Paulo pelo voto direto. Obrigado, gente. Sou Maria Paulina, ex-vereadora, e posso afirmar, Francisco Rossi foi o melhor prefeito que o Vasco já teve. Amanhã, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, eu estarei lá na Praça da Sé, quando nós sairemos em passeata a pé, da Praça da Sé até a Praça da República. Vá lá e leve a sua família, ok? Sou dona de casa, vou votar em Francisco Rossi. No dia 15, eu preciso de você nos locais de votação pedindo voto para mim. Desde já, obrigado por tudo que você fizer. Faça como a gente. Escreva Rossi, número 31, que vai ajudá-lo no dia da eleição. De repente, o fraco se tornou forte e os poderosos tremem. Francisco Rossi será o prefeito de São Paulo. Este é o Partido Social Cristão que tem como candidato a prefeito Rivaildo Ovídio, número 20. Lembre-se, Rivaildo Ovídio, número 20. Gente do meu tempo, estamos na reta final. Estamos a caminho das urnas. Temos que tomar uma decisão. Faça como eu e vote em Rivaildo Ovídio, número 20. Uma decisão inteligente. A democracia não é um presente, é uma conquista. Eu me coloco à sua disposição. Trabalharei incansavelmente para que meu povo possa viver melhor. Se você for humilhado, procure-me. Se violarem o seu direito, conte comigo. Deus talvez tenha me preparado a vida inteira para este momento. Não perca esta oportunidade. Ela talvez não se repita. Que o seu voto no dia 15 seja motivo de orgulho e não de arrependimento. Eu me coloco à sua disposição. Conte comigo, sempre. Eles ganhavam sapato, eles ganhavam dinheiro, ganhava também um envelope onde estavam já as cédulas lá com o nome dos candidatos que eles deviam votar, porque eram aqueles que tinham transportado o pessoal para lá, né? Ou seja, se comprava o voto, se comprava uma convicção. Evidente que o cara que passava fome o ano inteiro tinha maneira que vendeu o voto dele naquela circunstância. É, há pouco tempo atrás, há duas semanas, três semanas, eu fui procurado por um representante do PMDB de Recife, que me propunha me pagar 100 milhões de dinheiro aí, para gravar um comercial apoiando o Sérgio Murilo para a Prefeitura de Recife e participar de um comício. Ou seja, se propunha a mim algo parecido com um almoço que dava antigamente, um sapato novo e um transporte. Para apoiar o candidato lá, o Sérgio Murilo, ou seja, tentava se comprar uma convicção. Eu acho que isso, para mim, traduz o fato de que esses partidos todos que se formaram aí, tipo PMDB, PDS, etc., nada mais são que a pior herança da pior política que esse país viveu. Daí que, cada vez mais, se fortalece a minha convicção de que eu tenho que experimentar uma coisa diferente. A coisa diferente que há na política brasileira hoje é seguramente o PT. Engraçado. Tantas pessoas têm chegado a mim e dito: você é o melhor candidato, mas eu quero derrotar tanto o governo Montoro pela frustração que me causou, que eu vou votar no Jânio Quadros. Outros dizem: olha, eu acho você o melhor candidato de longe, mas eu temo tanto o Jânio Quadros que eu vou votar no Fernando Henrique, embora ache você muito melhor. Pois bem, se todas as pessoas que assim estiverem pensando resolverem efetivamente votar no que acha o melhor candidato, o que vai acontecer? Eu vou acabar ganhando. E você vai ganhar. Um prefeito que efetivamente em São Paulo quer fazer da administração municipal um exemplo de democracia. Candidato número 18. Nós temos um programa de descentralização da cidade de São Paulo. Porque partimos do princípio que os nossos problemas estão todos eles descentralizados. E vou dar um exemplo hoje, questão de canalização de córregos. Nós temos 215 córregos para serem canalizados. Mas temos córregos grandes, médios e pequenos. Os grandes serão canalizados pela Prefeitura Municipal. Os médios serão canalizados pelas prefeituras regionais. E os pequenos, aqueles silêncios de água, serão canalizados pelas prefeituras regionais e também pelas prefeituras de superquadras. Nós temos...